pertenço a uma raça que não se intimida, não se contamina. Eu pertenço a uma raça que custou o sangue de quem fez isso. O sistema com cilandras, com sua ignorância, damos a virada. Eu pertenço a uma raça que hoje gera vida, que gera paixão. Eu pertenço a uma raça que não se intimida, não se contamina. Eu pertenço a uma raça que custou o sangue de quem fez o sol. O sistema com ciladas, com sua ignorância, damos a virada. Raça que quando caminha gera justiça e só gera amor. Geração sol, tua geração, sol de coração. Tua geração, sou de coração, sou tua geração, sou de coração, sou tua geração, sou de coração, sou. Me nego a ser igual a esse mundo infiel, mister irracional, amigo do cruel. Me nego a caminhar com quem é imoral, quem busca o prazer, assim não quero ser. Hoje quero viver muito perto do sol, brilhar com muita luz, hoje quero brilhar. Eu pertenço a uma raça que hoje gera vida, que gera paixão. Geração sou, tua geração, sou de coração. Tua geração, sou de coração, sou tua geração, sou de coração, sou tua geração, sou de coração, sou. Seguindo a tua luz, não me calarei, por nada nunca negarei minha fé. Entendo quem eu sou e aonde eu vou, agora vivo por uma razão. Tua geração, sou de coração.